andrecidismoral.com.br. Quem não chorou vai chorar agora. Esse é Donato Lima. Quero você do meu lado, não me deixar pra trás. Só você me satisfaz. Eu bebi, chorei tanto, tentando te esquecer. Poxa, que fase é essa? Eu só quero você. Te amo tanto, só quero você. Para estar ao seu lado, não vou te esquecer. Ficar juntos, deixa acontecer. Não importa o que aconteça, o tempo vai dizer. Não podemos ficar juntos, deixa acontecer. Não importa o que aconteça, o tempo vai dizer. Prometeu estar comigo no inferno, no céu. Cadê você pra fazer seu papel? Prometeu estar comigo no inferno, no céu. Cadê você pra fazer seu papel? Te amo tanto, só quero você. Para estar ao seu lado, não vou te esquecer. Yeah. Não podemos ficar juntos.